Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa espetacular aqui na vossa Antena Web. É verdade, estamos a iniciar mais uma semana e com grandes músicas para vocês. Hoje temos três fantásticas. Paula Fernandes traz-nos o tema Não Precisa, é em língua portuguesa que vamos abrir esta edição do nosso programa espetacular. Vamos também ficar com a música da Rihanna, Unfaithful, que cantou ao vivo e muito encantada, diga-se. Vamos depois ficar com uma recordação fantástica de Michael Jackson. O tema chama-se Heart Song. É um dos mais bem-sucedidos do cantor, que entretanto perdeu a vida a 24 de junho de 2009 devido a uma paragem cardíaca. Pois é, mas a vida continua, até mesmo de ser, né? Então nós temos aqui estas recordações para vocês. Que recordações, é de Paulo Fernandes até recente, não é? Mas enfim. Bom, o palco chama-nos. Paulo Fernandes quer cantar. Vamos ouvir então estas três primeiras músicas. Paula Fernandes com Não Precisa, Rihanna com Unfaithful e também a música de Michael Jackson, Heart Song. Você diz que não precisa viver sonhando tanto que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Tem que ser assim, pra ser de coração. um dia não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Um dia não precisa. Mas tem que ser assim, é seu de coração. Um dia não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa. I don't wanna be the reason why every time. What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Agora é tempo de matarmos mais saudades depois desta pequena paragem para voltarmos ao estúdio e vamos voltar já ao palco e com uma grande voz. Adeliana Lewis, que vai interpretar uma música cantada por uma outra grande voz que antes nos deixou já neste ano de 2012. A música chama-se I Wait Love Is Love You. A música chama-se, para ser correto, a música chama-se I Will Always Love You. Assim que está correto. A música então cantada por Whitney Houston, originalmente, aqui interpretada então por Lena Lewis. Por vir também os ABBA, que em 77 interpretaram Fernando ao vivo em Sydney, na Austrália. E depois vamos ficar com Bryan Adams, que cantou uma musiquinha que ficou eternizada no verão de 69. É verdade, Summer of 69 é a música que vai então fechar a edição de hoje do nosso espetacular aqui na vossa Antena Web. Já de seguida, chega mais uma edição de... Pois é, estamos aqui com alguns problemas técnicos, vamos lá saber se é possível levar a edição de hoje de Romantismo no Ar ao ar. Fiquem bem, então tenham então uma boa noite da companhia da vossa Antena Web. Caso não, pelo menos às 10 da noite temos Fala Coração, garantidamente. Fiquem bem, ouvintes. Boa noite e até à próxima segunda. There's no regret. many days I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. They were so Mr. David Taylor. On the lead guitar, Mr. Keith Scott. On the keyboard, Mr. Tommy Mandel. And on the drums, Mr. Mickey Curry.